Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Nota 7, aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Vamos hoje iniciar o nosso programa com Grosvenor, o tema tocado pelo marimbista Godard. Aliás, é inteiramente a ele que dedicamos esta edição do nosso Nota 7. Ontem foi ao The Strings of Paris. Hoje é a Goulart, este marimbista, que nos vai trazer aqui alguns temas interessantes, 4 ao todo, já que estas composições são maiores do que as músicas tradicionais. Vamos então ficar com Grosvenor para abrir esta edição do nosso Nota 7, edição de dia 24 de Abril de 2011. Merlin Second Time's Way. É a próxima composição, também de Goulart, que vamos escutar então nos próximos minutos. Uma composição mais sonora, diga-se. Uma composição mais agitada em certas alturas. É com ela que vamos seguindo nesta edição do nosso Nota 7, edição que espero sinceramente que esteja a ser do seu integrado. Hoje estamos a ouvir o compositor marimbista Goulart. Vamos agora ouvir variações sobre um tema do Rio Grande. O tema que dá pelo nome de Rosauro. É mais uma composição de Goulart nesta edição do nosso Nota 7. Para quem não sabe o que é um marimbista, é fácil explicar-lhe. É um tocador de marimba. Marimba é um instrumento que já aqui uma vez falamos no nosso Nota 7, numa emissão que, quem sabe, voltamos a recuperar um dia. O Nota 7 que... aliás, o peço desculpa, o Nota 7. A marimba que, no fundo, é um instrumento que tem muitas semelhanças com o xilofone. Aliás, compara até em termos sonoros notar. Mas é um instrumento com as suas também notáveis diferenças. Um instrumento que... aliás, há um muito interessante que é a marimba de vidro. É um instrumento que, por acaso, já ouvi tocado, mas nunca ouvi nenhuma composição gravada com ele. Com a marimba de vidro. Um dia destes pode ser que ela ainda apareça aí. Vamos lá ver. Para já não temos. Só mesmo vídeos no YouTube que vão dando demonstrações de como é que funciona e de como é que toca uma marimba de vidro. Para já é tempo de seguirmos com estas variações sobre um tema do Rio Grande. A música chama-se Rosauro e é a última, da minha última intervenção. Thank you. Etude for a Quiet All. A música Deara, também é uma composição do Goulart, é que vai fechar a edição de hoje do nosso Nota 7 para 24 de Abril de 2011. Vamos assim seguindo nesta edição, para finalizar então com a última composição do Goulart. Quero então desejar a continuação de uma ótima tarde, já a seguir chega sertanejo pop universitário. Fique bem, boa tarde, na companhia do Canal 2 da Rádio Antena Web. Thank you.